Paysandu aí, bota o bracinho pra cima. Quem bota fé no papão, bate na palminha, bate na palma. E quem é do clube do Remy tem fé ainda. Esse é o fenômeno azul que eu tiro o chapéu, meu irmão. Joga pra cima, torcida do Leão. Agora bate na palma da mão, torcida do Leão. Na palma da mão, torcida do Leão. Tem alguém do líder Flamengo aí, tem? Então libera, pai! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. O que é que é, Alisson? Entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, é preto pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado, entra pra todo lado. Alisson, pera, só quem gosta de estar em beja, bota o bracinho pra cima e começa a bater na palma da mão, vai, tchá, só quem gosta aqui na Vila de Beja, bate na palminha, vai! Vem, garoto, bora arrebentando, o show não pode parar, de jeito nenhum, bota pra cima! Bota pra cima, 5, 4, 3, 2, 1, agora menino! Dag DJ Edson! Amor, eu sei que eu falhei bem. Oi, amor! Oi, amor, eu sei que te magoei bem. Tanto aí. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Se tu ainda me amas. Se tu ainda me amas. Só quem tá pedindo uma chance canta bem alto. Eu só te peço só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Deixa bem baixinho, quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota o bracinho pra cima. Quem não deve nada pra ninguém também, bota o bracinho pra cima. E de verdade, sem mentir nada aí, quem é que já tá de férias? Bate na palminha da mão. E quem vai aproveitar de montão essas férias, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha. Bate, vai! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, eu não servia pra você, que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou, como esse mundo gira. Gira, mudou! Mas não contou, não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo agora vai sofrer na minha mão. prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis, divisei. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Essa aqui, o meu parceiro Lourinho Bazuca já está esperando a sua pérola, meu irmão. Ele disse, Alisson, se não ser hoje aqui no Pop, é o dia mais feliz da minha vida. Pra gente é idem, viu, Lourinho Bazuca? Obrigado, maninho. A esposa dele já tá 5, 9 meses, já pronta pra ter. Esse moleque é danado, ele já vai nascendo assim no ritmo do Pop. Só quem é bandida que gosta de pressão, de pressão, de pressão, de pressão, de pressão. São. Alô, Melri! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora, DJ Alisson! As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. As mulheres já estão na fita, é? Mas elas têm a resposta pra vocês aqui. Mulheres! Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro Pop Live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Aí nessas alturas do campeonato o cara tá se sentindo totalmente arrasado, né? Mas não tem papo não! Vem, vem! Os moleques já estão na fita. Os moleques já estão na fita. Isso aí já é mulher cantando pros homens. E olha a resposta deles aqui, ó! Quem falou que eu fiquei na fita? Eu nunca fui iludido enquanto tu tava no Pop. Eu pegava tuas amigas, eu pegava tuas amigas, eu pegava tuas amigas, eu pegava tuas. Meu Deus do céu! Amigas. Onde vamos chegar? Alô, Melri! Eu pegava tuas amigas. Eu pegava tuas amigas. Eu pegava tuas amigas. Eu pegava tuas amigas. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Bate o bagulho. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Canta aí! E aê! Só mais uma, só mais uma. Vai, vai, vai! E aê! Mama, mama, mama, mama. Vai, vai, vai! Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. Ela só quer um grauzinho. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando a. Vai, malandra! Essas malandra, assanhadinha, que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando a. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai. Senta do nada, senta do nada, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí. E aí, PH? Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. É o PH do Pop! Live! São o tempo inteiro, por causa. casa de uma vez é a discussão. Bora, Fesquinho. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? E se você tiver solteiro? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Faz amiguinha, fute, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido, não encosta no meu baseado. Só não encosta no meu namorado, não encosta no meu namorado, só não encosta no meu namorado. Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê. Olha o funk! Aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, venha uma de cada vez. Vai, faz a fila e venha uma de cada vez. Faz a beijo no lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vou socar a cara, cara, separar. Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Bora viajar! Ô, sol, vê se enriquece a minha melanina. Canta, DJ E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho. Essa música vai pra quem tá curtindo as férias. Quem ficou em casa, fica lá, hein? E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Vamos! Toda vez que você sai, o mundo quem se fica, distrai. Ficou. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Viaja! Já, brother! Muito som! Alô, Genevieve! Um abraço, Maurício, do Altino Som também! O Júlio Marciano, o Ben 10, o meu parceiro Nando Pop! É o mês de aniversário, hein, Nando! Tamo junto, garoto! Bora pra cima! Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem Segura o pique. Segura o pique. Principalmente pra galera que tá solteira hoje aí. Quem é que tá solteiro de verdade hoje? E quem é que vai passar esse mês de julho solteirão? E quem é que vai beijar muito na boca nesse mês de julho? Quem é? Quem é? Então bora fazer assim, pai, ó. Vai! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Logo eu, Elison. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. E depois? Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração. Quem sabe canta, solta a voz, vai, vai! Vá pro. E aí, safadão, o que acontece depois, jurado? Sabe por quê que eu não te largo? Sabe por quê? Sistema versus mares, sabe por quê? Eu não sei por que você ama, eu não sei por quê, eu não sei mesmo. Eu só sei que o pop tá aqui em Belja montando o negócio pra esquentar. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesa. E aí, macho, como é que tá, diz? Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco. Grande parceiro da Dado Mujuno, Juninho Mora Juninho também, daí com a gente, bora Juninho, é aqui que eu vou só. Aí a gente pergunta quem é que tá solteiro, todo mundo levanta a mão, né? Mas agora quem é que não vai trair nessas férias? Bota pra cima, pra cima. Só quem não vai trair, bota pra cima. Ai, olha! Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Carlinho, Kaique, Alves, Félix e o Edu. De tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se dá só. Dos péssimos, né? Tá meio estrangeiro aqui. Joelson, Jairo, Jaime, Júnior. A família de Gana Pé, já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz, eu te agarrei, novinha. Ellison. Te conquistei, novinha, pode ir. DJ Ellison. Novinha, novinha, novinha. Que pro bom do coração que segure, meu irmão. Quem tiver ruim, vai passar mal. Acabou, pra que só desenvolve o seu amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração andou, se machucou. Foi de do meu lado. Xarope da Cult, o Kinho dos Piratas do Tapanã. E a galera caí, na fronteira do pop, meu irmão. De amor, e parabéns. E parabéns pra você que me fez entender. Que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. Esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender. Que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. Vai, isso. Os caras doidos, Super Trinca, Santo das Trinques, Rubinho, Renan, Ronaldo, tá todo mundo. Alô, Eric, Genielson, Pop cacetada, garoto. Bora, meu parceiro DJ Lohan. Tá aí com a gente, na manhã, curtindo aqui na Praia de Beijo Pop Live. E sabadou com as amigas da praia de Jacumã. Também leva as irmãs que hoje vai rolar. Eu tô embrasadão, é na beira da praia. Liguei meu paredão, aumentei o volume. Porque quem vai pra praia amanhã curtir o comandante aí, pô. Ela bota a mão, vamos quebrar, menino, só vai. E o nosso maninho Nando Pop de aniversário hoje. E aí, Davi Live, taxista Pita também. Para Pita. Romildo Veras, Juninho Campos lá de Barcarena. DJ B10. Bora, garoto! Ela bota a mão no joelho. Ela bota a mão no joelho. Ela bota a mão no menu. Deixa de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho. Bora, DJ Alisson, sacode, garoto, sacode, sacode, sacode. Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração. É o pique. Uai. Agora vai. No baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk, quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh. Zezé! Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Toda WM. Fala, menino, show! E a galera do Super Meriva. Alisa. Pode faltar de jeito nenhum, meu irmão. Você é doido, né? Eu paraliso. É intimação, papai! Papai. Ele traz toda a família aqui pro bolo. Vai, para, vai, para, vai, para, para, para. E o nosso menino Chifre também tá por aqui com a gente, Alisson. Fala um vesgo! Segura a pancada que o Alisson vai mandar, maninho! Um, dois, três! Dale, garoto! Pra mim, você é número um sempre. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. A Railana lá de Santa Maria do Pará, aqui com a gente. Tu ganhou o troféu do ano. Perrazinho do Mirim, o advogado Juninho Gonçalves, aqui com a gente. Alô, Juninho. Vamos nós, vai. Tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum dum dum dum dum, dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum, dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum, dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um sempre. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentre e vai tremer até o chão. Mica Maxi, o Mikael, Chudo Pop. O bonde tá formado, meu irmão. Tá voltando! Deixa no batidão! E a galera que gosta de marcante! É agora, maninho! Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor! DJ Alisson! Tudo que a gente viveu. Agora, Alisson tá formado aqui atrás! O Tom de Marituba! Chegue de Juventude, o Márcio de Marituba. Bora, Anziel de Marituba. Tá aqui, tem uma galera aqui atrás de Marituba, meu irmão. Tá bonito, viu? Essa galera de Marituba é sem gracinha, viu? Eles vão é pra cima mesmo. A gente, a primeira dama também, comemorando o seu aniversário. Era o Tete de Baquearina, Andressa, Andréia, Diela, Juliana da equipe boa, Juninho Campos, tá comandando tudo! DJ Lohan e Alexandra, também tá por aqui comigo. Bora, Lohan! Pablo Escobar e a primeira dama Jéssica Silva. O casal live. Alô, Primote! Alô, Primote, com urgência. Aí com o xerife na portaria. Alô, Primote! Mais outra! Live DJ Alisson. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento. E o meu parceiro, empresário Romildo Veras, lá de Barcarena. Ele e toda a galera tá comigo. Bora, Romildo! Chega aqui, o Zé. Você já é de casa, meu irmão. Bora pra cima! meu tonzão aí, meu irmão. Escrito numa tatu. Bora, Márcio! O Angeli se uniram e disseram, Alisson, eu vou pra fronteira com o Pop! DJ Alisson, mixando as mais tocadas do planeta. Quem nunca? Sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. Sempre teve aquele cara que trancou o coração pra tentar não trair. Mas aí chega aquela que faz isso, ó. Mas veio você, me deixou em segredo. Aí o bagulho pega. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, mais uma, bota, mais uma, bota, mais uma. Bora, Júnior Marciano! E o Nando Pop! Não tem bolo, mas o bolso tá cheio de dinheiro, mano. Acha gelo. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você. Família Caio Saldi, Alisson. Toda a galera no Daniel, alô Cristian. Todo mundo com a gente. Tudo muda. E a volta por cima agora não dá. Bora, para chifre! Para vesgo! Essa aqui é de velhos carnavais, viu, meu irmão? É uma das músicas que eu toco aqui no Pop e faz me recordar, me relembrar de muitas coisas vividas aqui no show do Pop, na época do cenário 3D. Vai lá! Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. E quem é dessa época aí? Quem é? Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se... Quem tá feliz por algum motivo,